ideia de comer, resto das lixeiras. De pegar resto das casas para vender como sucata. Mas agora eu vou me ver de resto ricamente. Virou minha hora de ser tratado como gente. Mas agora vou viver de resto ricamente. Chegou a minha hora de ser tratado como gente. Thank you.